sonhador. Assim os irmãos de José o chamaram. José não sabia dos planos de Deus, mas para o Egito o mandaram. O escravo veio a ser do Egito Potifar. Mas injustiças lá sofreu e na prisão padeceu. A confiança em Deus ele não perdeu, e mesmo preso crendo em Deus ele permaneceu. Deus mudou a sorte de José e um grande líder se tornou. O Egito prosperou, celeiros ele construiu e Deus o exaltou. Dá para amar, é preciso perdoar para poder ajudar aqueles a quem Deus quer preservar. Eu fui chamado por Deus para amar. Vou perdoar minha família, ajudar. Assim como José, quero perdoar. Ajudar.